Opa, confirmando agora 1015.7, então o senhor ajusta para 1015, o Bravo que liga. 2000 Duna, livre LS, informando estabilizado. 1015, 2000 Duna, estará estabilizado no lock, o Bravo que liga. Vitor Índia Juliette, chame o controle, 935. 935 Juliette. É o Mike Quebec, senhor. Afirmativo, Mike Quebec, corrigindo, chame o controle, 935. Controle, 935, Quebec. Base da ONU 7, contra embaixo checado ao Alpha Charlie Mike. Alpha Charlie Mike, autorizado pouso, pista ONU 7, ONU 20 graus, ONU 0 mais. Autorizado pouso, ONU 7, Alpha Charlie Mike. Gol 1260 no portão número 3 para o pushback acionamento. Agente 1260, reporte com o pronto para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi no 260. Alfa Charlie Mike, Solos 29, backtrack, táxi até o Pat 5. Charlie Mike. Bravo, Kilo Índia interceptando o localizador. Ok, Índia, agora com a torre de comando 18612, atento ao glide ao lock. Gente, transfere a torre, Bravo, Kilo Índia. Corre, Bravo, Kilo Índia, no ILS, 4 milhas para o Serra. Bravo, Kilo Índia. É, pousa pra, aproxima para pouso 1-0 ou pouso 1-7? A intenção é toque arremetida no 1-0, depois circula para 1-7, pouso final na 1-7. Ok, chame na final normal para toque arremetida, Bravo, Kilo Índia. Chamará na final normal, Bravo, Kilo Índia. Salvador, bom dia, gol 1-2-7-0. Seria o gol? Gol 1-2-7-0 para Guarulhos, 380, pronto para a cópia. 1-2-7-0 para Guarulhos. Infelizmente, comandante, esse voo não temos ainda não. Confirma a horada, por gentileza. Decolagem seria 1-5-0-3. Está aguardando, quando tiver, está na escuta. Afirmativo, estou chegando aqui no sistema, é o BT 1-5-0-7. Está um pouco cedo ainda, ok? Assim que aparecer, a gente chama para a cópia. Mantenha a escuta, por gentileza. 1-2-7-0 na escuta. Paulo Gol 1260 para o táxi de PLB 136, na meia de 3 horas e 9 minutos, Alterna Salvador. 1260 via Índia no ponto de espera, chama a torre 186, 1015 no altímetro, bom voo. Índia no ponto de espera 262 com 1015, uma boa tarde. Salvador, boa tarde. Gol 1260, aproximado do servidor 1.0 da pista 1.0, está pronto. Bravo, Kilo Índia, autorizado o pouso, vento uma centena com correção. Autorizado toque arremetida, 120 graus, 1.0 nós, Bravo, Kilo Índia. Toque arremetido autorizado, 1.0, Bravo, Kilo Índia. Gol 1260, mantém o ponto de espera. É, mantém o ponto de espera, 1260. Direto meu, a intenção é suburbana e a intenção é para o norte já. O Max Direto meu, vou local Salvador, Salvador. Ingressa, decola pistão 7, primeira curva direita, além do litoral, setor sul, até o farol da barra, aciona 0195 no transponder, 10935. Controle, o Marcos, Juliette Romeu. Controle, o Vital Marcos, que é técnico. Pois não. Questões de regressar, senhor, livrar o 035. Livre, reporte, ingressando no corredor enterrado, 1015 no ajuste. Vai, Quebec. Acione e chama pelo táxi, marque Juliette Romeu. Cliente Olimpo 03, reporte para o retorno a Salvador. Confirme? Só Controle de Salvador, trip 5220, abandonando 190, autorizado até o 110 para transferência. Livre, chama táxi, 3219. Bravo Kilo Índia, Tocanha remeteu aos 37, suba para mil pés, curva esquerda, chame na final da pista 17. Vai chamar na final da 17 para a pose final, Bravo Kilo Índia. Ok, Guardião 07 dá presente, evitando as torres de iluminação, veículos e aeronaves, autorizado da colagem com proa sul. Chame ingressando no litoral, Guardião 07. Juliette, Barreiras, uma centena. Confirmo, o pai que se encontra é o 5. Escócio Juliette, pronto para cópia. 0 livre de colagem, uma centena de graus com 11 nós. Livre de decolagem no 260. Salvador, cancele e prossegue visual no 105. Nível. Decolagem 17, primeira curva esquerda, terceira saída Momo, alvo, após alvo, direto Barreiras. 5561 no transponder, o controle 119.35, Oscar, Oscar Juliette. Salvador, muito bom dia, Azul, 4060, assistente da Papá. 4060, bom dia, identifique, desse mantenha 060 em redução para 2509 na chegada Maré. Ok, vai descer para o 050, está na Maré e reduz 2509, 4060. Decolar os 39, ingresso no litoral e guarda de transferência. Marcado. Segura 260, decolado aos 39, chama o controle em 1935. 1935, 2-0, boa. Livre acionamento, chame táxi, só as costas de lente. Afirmativa, Sierra Juliette, Charlie Quebec, Barra Grande, só não copiei o POB, 09? 09, decola do 17. Afirmativa, 09, decola do 17, pronto para cópia. Mike Foxtrot, Sierra, Salvador, Sierra Juliette, Charlie Quebec, Baixa Grande, Landa Yankee, uma centena até 80 milhas, 80 milhas, após prossegue no 085, cancela e prossegue visual no 085. Decolador 97, primeira curva esquerda, terceira saída Momo Alba após direto do destino, 5162, o transponder 10935, Mike Foxtrot, Sierra. Nascente, autorizado com força, Alba. Confirme apenas o nível e a saída que eu não consegui compreender. Afirmativo, declaração no 7, primeira curva esquerda, pátio 508.6 agora, bom voo. Bravo Kilo Índia, solo aos 4-1, qual o estacionamento? Ok, autorizado backtrack, chame pista livre. Então, no 500 de pés, é o Victor Mike Quebec. Ok, Victor Mike Quebec, informe visual com campo. É 2, senhor. Então é com a torre de comando, 1862. graça, viu? Na Quebec. Até eu tô atrapalhando. Não é, rapaz. Se não cabe, guardião 07. Ok, 07, livre frequência, teu retorno. 7. Vitória. Chame na final normal do 7, Vitor Mike Quebec, vento de 100 graus com 12 nós. Livre, final longa, repassará na curta ou normal da 17, Mike Quebec. Para o táxi, o TAN 38951, uma centena a bordo. Oscar, Oscar Juliette, livre táxi, chame na papá para o ingresso. Mike Juliette, o meu decolou os 4-2, chame 1935. 1935, grato até o regresso, senhor. Até. Olha, muito bom dia, papá, papá, Mike Juliette, o meu decolado da 97 na sua escuta. Mike Juliette Romeu na minha escuta, prosseguindo via litoral. Na sua escuta, meu grande amigo Neto, um abraço. Um abraço, meu velho. 60, Galeão Copper. TAN 3191 no Papá, confere. Copinho 380, Galeão. Copia. TAN 3191 no Galeão, autorizado, nível 380, decolagem da 10, primeira curva direita. Peixeira saída da Euleda, após Leda, voa direto, posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco Victor. A onda intercepta, rota UP Novembro 857, até Porto Seguro, após UP Zulu no 6. 5171 no transponder, 10935 ao controle, TAN 3191. 380, nível no 0, à direita, da Euleda, Bidev, conforme o plano. 5171-1935. 3191. Confia apenas o nível, não consegui compreender? 380. Correto, meia dúzia, o portão reposto quando pronto, pressionamento push. Bota, grava. Uno 270 na escuta. Tá pronto pra cópia. Uno 270 pronto, corrigindo. Uno 270 autorizado Guarulhos, nível 360. A rota é pro Whisky 50. Decolagem 10, primeira curva direita, piscina saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bidev, onde intercepta a rota autorizada. 5401 no transponder, 10935 ao controle, Uno 270. CIP 1-2-6-8-5 no 260, boa. 5220, redução para 200 novo. É 2200. 5-2-0. Positivo. 3000 pés, 1015 em redução para 200 novo. 3000 pés, 1015, reduzindo para 200 nós, 5220. Controle, para correr, levanta a rampa, remo, 3250, quando for 0, bom dia. 01. 5401, 1270. Afirmativo, reporte quando pronto, para acionamento, puxa 04 ao portão. Afirmo, 1270. Solo, boa, vou no 777, da Gol. O quando possível, coordenação 280, por favor. 320, só se for agora, copia? Copia. O Uno 777 por seguro autorizado, nível 320, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil a saída da Euleda, após Euleda, voa direto por seguro. 5164, transponder o controle em Uno no 9.35, Uno 777. 270 de Salvador. Direito 150, limite é a confiança. 270 de Salvador, radial 270. Deixa, 270. Controle Salvador, TAN 3895 decolado. Se possível, vou direto da EL. Livre, contato, vigilância. Da EL, contato, vigilância, obrigado, TAN 3. 598. O 4060, redução para 2009. 2009, desse, mantém o 050. Ok, agora desce 050, vai reduzir. 200, confirmo. Confirmo. 4060. O 5220 nesta pro intercept em forma estabilizada. Que interceptaremos, formaremos estabilidade. 5220. Salvador, muito bom dia, Web 5728, passa ao nível 250 para 190. Confere, identifique, desça 080 na chegada, Maré. Identificou, desce 80 na Maré 5728. Estabilizado 5220. QR 5220, desça para 3 mil pés, prossegue no lock, aguardando transferência e descida para 2 mil pés. Aguardado. Pois não. Passou o Porto Azul, senhor. Está autorizado o DCT Federação. Livre. Autorizado o DCT Federação, Mike Lash Romeu. O 4060 vai interceptar com a Pro 040. Desça para 4 mil pés na 040, intercepta com 200 nós. Ok, desce 040 e confirmando então agora é vetoração Pro 040, é isso? Positivo, 40 para na 40, informe estabilizado. Descendo 40 na 40 e o limite é o localizador então, 4060. Lima Romeu Romeu, desce, mantém 050 na maré. Confirme, senhor, pelo Lima Romeu Romeu. Desce, mantém 050. Passe 050, Mari. Aguarda. Web 5728, desce, mantém 060. 060, 5728. Controle TAM 3895, pode voar. VF? Deus. 3895, mantenha e aguarde transferência. Obrigado. Está pronto, decolar? Estou pronto. 110 graus, 11 nós, livre de decolagem da 35, Oscar Oscar Juliette. Tem 1737, 1 milha do externo. Torre Abrindo 6740. 6740, ciente, avistado, gosto de aproximação, guarde autorização de pouso. 6740. O Mike Fox Sierra linha e a linha mantém após, ok? A decolagem do Oscar Oscar de Leste. Ok, Marco Sierra. Ataque. Reporta ataque 319. Azul 4060, 2000, livre Leste, informando estabilizado. 2000, tá aí, viu, Eliette? 4060 vai chamar. Web 6740, livre pouso, uma centena de graus, 109. Livre pouso, 6740. 95, agora é com Recife, 128. Mano, 1251, tem um bom voo. Recife, 1251, tá 385, bom dia. Bom dia. 5 Oscar Oscar Juliette, decolou 5-1. Ok, Juliette. Olha aí, Salvador, Oscar Oscar Juliette. Oscar Oscar Juliette, está autorizado para seguir direto destino radial 300, subindo a uma centena. Ok, Juliette. Pois não? Positivo, triple papá, confirme o código assinado. 0140, senhor. Aqui é o triple papá, estou em contato com o alvo primário, está autorizado cruzar o campo na proa 210. 210 está autorizado cruzar o eixo da 110. 210, grato, senhor. Papá, Romeu Lima. Positivo, mantendo 500 pés, o ajuste 1015 em Salvador. O 5220 agora é com a torre, 1862, tem um bom pouso. 35, Marco Balcian. Ciente, mantém a posição e aguarde para o decolar. Ok, Marco Balcian. O Romeu Lima, mano, Lima Romeu Romeu, desça para 2.000 pés. 2.000 pés é redução para 1.809. 2.000, reduz 1.809, ajuste 1.015. Aproximação e agora de pista livre, 5.220. Valeu. Oscar Juliette, confirme a prova que está mantendo. 1.280 para interceptar 300 radial, ok? Firme, se já vai interceptar radial. Na próxima, pode manter, cruzando 2.000. Está autorizado. Subindo 100, intercepta 300, o Oscar Juliette. É, interceptando no momento, radial 300, Oscar Juliette. Positivo. O 4060 está autorizado, ele é chamando a torre agora, 1862. Tem um forma de tráfego, vai cruzar agora 500 pés entre a posição do Unicimbra e um tráfego adicional agora 5 milhas, 11 horas, cruzando 2.500 pés em ascensão a centena na radial 300. Ok, ciente, chama 186 então. Obrigado, César. Positivo. Ok. Guarulhos, 3 horas e 24 táxi. 060, continua a aproximação, agora de pista livre. Na sua escuta, 4060. Se o Índia no ponto de espera chama a torre, tem 86, o altímetro no 0, no 5, bom voo. Pátio Índia, 26, 15, 3, 1, 9, 1, grau. Webjet 6740 dá passagem ao Airbus da Atlântica, se dirige ao ponto de espera após o tráfego via Juliette 02 do portão. E a Juliette após o Airbus, portão 02, 6740. Vai informar, Marco Alcântara. Se via para 2.000, informando estabilizado. Autorizado LS, via para 2.000, 5028. Oscar Juliette, quando possível estimado para pouso? Aguarde. Habitual com o trip, Marco Alcântara. Ok, observe a passagem do trip após autorizar a decolagem imediata, 110 graus, 109, Mike Fox Air. Gente, Mike Fox Air. Controlou Oscar Juliette? Pois não. Último pouso ao 17-10. Copiado, Juliette. Tiro de início da garagem. Romeu, Romeu, redução para aproximação, informe estabilizado. Lima, Romeu, Romeu. Manaus, estou estabilizado, Romeu, Romeu. Controle, o Papa Romeu Lima já avisou com o pouso. Que livre pouso, bom pouso, abraço, Guto. Abraço, Neto. Vai largar que horas aí?